Passa a Zilete Romeu, serviço radar terminado, 60 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível de voo 120L e chame Ilhéus para o início de descida na frequência 120 decimal 1. Chame o céu, 2-1, 2-1, 1-1. 2-1, 1-1, 3, 2-1-0. Paulo Salvador, 3-2-9-0. 3290 Alfa, reporte antes da Gillette. Alfa, reporte antes da Gillette. Romeu, Charlie, Alfa, Fox, Francisco. 97, Alfa. Tem, te chame quando for novamente, 3897. Tá 3290, Juliette, portal 09. Juliette para o 09. Caso de coragem? Juliette, November Yankee. Informe o radial distância de Salvador no momento. No momento, acho que tem informação, Mike, aguente com a cota. Aqui, saída da Eulida, Márcio. Negativo, a saída da Eulida, provavelmente é a Golf Romeo, próximo fixo. Paulo Salvador, Azul 27, no 2 por 10 de acionamento, 5 Lima. Azul 2712 autorizado para o direito de acionamento, chame para o site. Fica aqui a aeronave da Federal realizando o cheque de motor. Cliente, livre posto, essa nova é chama para o site, cliente da Federal, lá, 2712. Paulo, 3897, 3897 autorizado, chame para o site. Está aqui prosseguindo para Rimar, porém quer fazer um sobrevoo no litoral norte, é isso? Realmente voa no fumo da Enmar, aguardando transferência para a torre, finge de coordenação para o TGL no, na região de busca vida. Inicialmente no rumo do Enrimar, reporte visual com o local, reporte inicialmente visual com o Casa rotatório, aguardando prosseguir para a busca-vida. tem que me dar as instruções com maiores clareza. Informou-me que estava na radial 334 de Salvador. A 334 fica a noroeste. Norte-noroeste. Então está na linha do litoral, mantendo o corredor, está mantendo abaixo do corredor forte a 500 pés, siga visual, é porte no través de no través do pedágio, aguardando autorização para prosseguir no rumo da busca vida. Final da pista 1-7, o QNH 1014. Que era para lá? Salvador, Lima Papa Mike, visual com o Ponto da Rua. Lima Papa Mike, prossegue visual para o Ponto da Rua, um atraso no setor conhecido a reportar. Chame, faça autocoordenação 2345 para coordenação com eventuais tráfegos locais. Charlie Alpha Fox assume o código 2424 na posição normal, mantenha o litoral, aguarde a autorização para sobrevoo no na busca vida. Entendido, 2424 acionado, Charlie Alpha Fox está mantendo a linha litoral. Persona 2 novamente para o posto de teste de acionamento na 5-1. E o posto nacional vai chamar o teste 2712. Tan 3897, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, já tá de ONI Índia. Ponto de espera é Torre, ONU 8, decimal 95, altímetro 10 no 4. Informação mais, prepara a PUCA, transição Aracaju e aguarde para 4. Charlie Serra, Solo 1-2, autorizado, backtrack, confirme o PAT? 3897, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 1000 graus 149. O meu Charlie Alpha Fox não recebe seu transponder. CS, meu Charlie Alpha Fox, agora na vertical da posição Interlagos, o Charlie Alpha Fox, permanece diretoral 500. Cheque seu transponder, mantém o código 2424 acionado na posição normal. 2424 está checado, o Charlie Alpha Fox. Solo azul 2712 para o táxi 61 a bordo, 2 horas e 45 alterna Salvador. Azul 2712 autorizado até o servidor do táxi 3, chama ingresso para o táxi. Certo, livre o teste até o servidor do táxi 3, chama para ingresso no 1-2712. Decola azul 14, controle Salvador 1208. 208, boa noite. A retaguarda da TR da Azul autorizado. Pode até a retaguarda autorizado. Azul 2712 até o ponto de espera da pista na 0 autorizado, via parte Índia, torre 1895, ajuste na 094, bom voo. Certo, livre passo até o ponto de espera do 1-2, lá chama a torre 1895, 1712, obrigado, bom serviço. Chame a torre de controle 1-8, decimal 95. 1895, saia do sol. Oi, Salvador, boa noite. É Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, confirme a aproximação para Enrimar agora. Vem cá, pessoal, está próximo a buraquinho. É, fazer um TGL no condomínio. Puxa a vida para o exterior para seguir lá para Enrimar, se é autorizado. Controle 1208. Alpha Fox, toque remetido em busca vida por conta de risco. Vento em Salvador, 1-0-0 graus, 1-3-9. QNH 1-0-1-4. Entendido que está autorizado o toque remetido na buscadura, chamará para decolagem o Charlie Alpha Fox. Por conta e risco do comandante, Charlie Alpha Fox. Afirmativo, conta e risco do comandante, entendido. Transponder ao 5065, controle 1208. Guarulhos no 360, decolando o 1-0, com primeira curva de direita, Natael, ótimo. Transponder 5068, Chinelo, Belize, Norte. Chinelo, Belize, Norte, Correia, Chinelo, Belize, Norte. Salvador, voo 1645, é só pra confirmar que o ATR, né, essa guarda, né, passou, né? Sim, acabou de livrar, livre o feedback acionamento, Chinelo. Muito obrigado. 0-1-0-3. 7-1-2, está autorizado a alinhar e decolar pista 1-0. Vento 1-0-0 graus 149. Informa um tráfego fazendo toque arremetido a um helicóptero Alfa Serra 50 em busca vida próximo ao eixo de decolagem da 1-0. Esteja atento, pela esquerda. 727-1-2, a linha decola sempre de trás. Controle só 3897, possibilidade de voar móvel, então. 97, mantém a saída, suba via da El, aguarda autorização de Mótila, 3897. Guardando o Mótila, Bravos, é a Delta Uniforme, concluído o check-in motores, muito grato, bom serviço. Boa tarde. Azul 2712, Tricolor 19, controle Salvador 1208. 208, Azul 2712, grato, uma boa noite. Charlie Alpha Fox, na escuta da Torre Salvador? Na escuta, Charlie Alpha Fox, fala. Por que eu não estou visual com a sua aeronave? Está a emissora de decolagem arremetida agora, senhora. Gente. Está prosseguindo pelo setor o Whisky? Vai prosseguir para a RMA, senhora. Atendido de voo 170 via saída Conde. 170 via Conde, azul 2712. Ali é só o que você postará na final da RMA. Voo 1645, está pronto para o tanque, autonomia 3 horas e 40 minutos, alterna Guarulhos, 129 a bordo, 129 a bordo. 145, taxa à direita via Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera 2, 198, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Interessante, primeira à direita, ponto de espera, chama 2, 198, decimal 95. Pegada a partir de Lagoinha, entre ajuste no 0 no 4. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 645, vou esperar o dono zero, pronto. Voo 645, autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, ventona 00 graus, 1-3, nós. Livre, alinhar e decolar dono zero, voo no 645. Charlie Alpha Fox, reporte solo controlado, vento em Salvador, 1-0-0 graus, 1-3 na. Solado, reporte lá, Charlie Alpha Fox. Solo Salvador, boa noite, azul 2781. Informação novembro, para a vitória da conquista, guarde porta, a saída é Água Léo. Água Léo, confere a parte 3, 2781. Gente, então, para o pushback. Passo 2 a 1. Subindo da El Vigilância, agronomia 45. Controle Altera 3897, passando no nível 190, mantendo o escopo. 3897, chame o centro Recife na frequência 125.1. Chama Recife 251, Altera 3897. Copia 2781. Azul 2781, autorizado, Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180. Saída Arbor, após Elefa decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5105, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para a vitória da conquista, nível 180. Pista 10, curva direita após saída Árvore Elefa 5105 no transponde 108 ao controle, azul 2781. Azul 2781, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Reportará o 2781. Azul 4206, autorizado pushback, reporte pronto para o taco. 150. Voo 645, mantenha ainda a minha escuta. O nosso espaço aéreo em coordenação com Recife foi até o 190. Já já entrará em processo de transferência. Graças, voo 945. Voo 9705, desça e mantenha 2000 pés livre e alerta, cujo localizador, ajuste do altímetro no 0 no 4. Autorizado 2000 pés, cujo no localizador, voo 9705. Voo 645, controle. Seja na escuta, voo 945. Está restrito ao nível de voo 320. Restrito 320, voo 645. Voo 645, da presente, voe direto Porto Seguro e chame Recife em 125 decimal 1. Da presente, Porto Seguro, se a Golf Romeo, chama agora Recife 125 decimal 1. Aeroparque 4206, em centro e 23, alterna Natal com 3040. O 4206, KB 123, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia e Alfa. Quando o ponto chame torre 118-95, ajuste 10 no 4. Está todos os transcritos agora, obrigado, boa noite. Paulo Tan 3283, formação novembro, autorização Brasília, pronto, foto. 3283, informação em curso novembro, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upazulu 17, nível 360, sai da Abo. Após eleva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5103, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. 360, aprovado Brasília, Perzulu 17, Arco, eleva, primeira curva, direita, 5103, 1208. Então, 3283, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sério. Voo 9705, chame a torre de controle no 9295. 295, voo 9705. Voo 4206, mantém o ponto de espera da 10. Salvador, voo 9705, estabilidade, ele é acesso ao EITA 10. 1705, pouso autorizado pista 10, vento 100 graus, 119. Livre pouso 10, Gono 705. Papa Romeu, Romeu está bravo. Papa Romeu, Romeu está bravo, para você. Vai trabalhar com o Luiz Serra, com o Índia, comprou o Luiz Serra, o Índia da Lima. Vai manter por dentro, só está com uma voz, o Ford é o 0165, Romeu está bravo. Então, código 0165 acionado, observe tráfego do... Gol, Boeing 737, próximo a Simbra, evite o setor, para prosseguir Serra, Whisky, Delta, Lima, 1014, ajuste altímetro, no 0 no 4, autorizado a cruzamento da final da no 0. Reporte visual com o local de pouso. Sim, bravo. O 6259, pushback, federação com a equipe de solo, ele acionar, repasse pronto para o táxi. Salvador 2781 da Azul para push acionamento parte 3. Azul 2781, lembre o pushback acionamento e reposta pronto para o TAC. Reportará 2781. Alternativo, azul 4206, autorizado em ar, manter pistão no 0, QNH 10 no 4. Azul 2712-60 milhas nordeste de Salvador, suba e mantenha nível de voo 1970, serviço radar terminado, ao passar Conde Aracaju em 1203. Ok, ao passar Conde 1203, 1272, peço uma boa noite. Olá. Primeira direita, 1211, bola 705. O mestre está bravo, já avisou algum local de pouso? Assina sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Azul 4206, autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus, 119. Autorizado decolagem pista 10, azul 4206. Reporte para a cidade Juliette, Goro 705. Portanto, Pochané, 6259 para o táxi. Tem 168 a bordo, tem 5 horas e 24 alternando o galeno. Pochané 6259, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxi India e Alfa. Quando o Pochané Torre 1198-95, ajuste 10 no 4. Serra no Pote, matou 185, Pote Serra, tá ligado? Poderia adiantar a provável saída para Confins do 1099? Confirma a via? É, foi Zulu 21. Previsto água elétrica. Azul 4206, decola os 40, controle Salvador 1208. 08, mal, boa noite. Boa noite. Obrigado. Salvador, boa tarde, 4206, decolado 1200, perfil da PUCA. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 350, vigilância via saída PUCA. 350 via PUCA, 4206. Azul 2781, táxi autorizado até a entrada do Pachono, de passagem ao Boeing 737-800 da Gol. Está a visual contrato da nossa direita, até a entrada do Pachono, chamará para ingresso no Pachono, o Azul 2781. Gol 1705, autorizado Juliette para o portão 02. Juliette 02, 1705. A 259, chame pronto para a decolagem. Maria, estão arrumando um prato para a gente. Sim. Azul 2781, autorizado, Pátio 1, Taxi India e Alfa, para o ponto de esperada, pista 1-0. Quando for, chame torre 1-1-8, décimo 1-5, ajuste no 0-1-4. Autorizado Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 1014, ajustado Azul 2781. Proxone 6259, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Azul 4206. Azul 4206, prosseguir. Será possível coordenar com o centro final 330? Gente, aguarde. Novembro em curso, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Open November 857 até Moussul, nível 360, saída da El, após Leida e após Irono. Decoda 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-1-1-5, frequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Israel, beleza, e outro, que coloca o projeto de vocês, a gente pode ir com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o 31197, cotejando muito correto, resposta pronta para o pushback e acionamento. Antena 1027, retorno do azul. Yes, resposta pronta para o táxi. Chanel 6259, contato radar na decolagem sul e mantém nível de voo 3620 via saída da El. Vai ao 360, o Chanel 6259. Azul 2781, autorizado decolar, vento 090 graus, 1119. Desalinhar e decolar, Azul Azul 2781, decola, 48, controle Salvador 1208. 208, 2781. Restrição, reclamação novembro. Bono 1168, autorizado até nível de voo 080 via chegada. Mari, ajuste altímetro no 014. 80 via chegada com 214, quando possível pro equipado. Controle Salvador, boa noite, 2781 da Azul, saída da Bolefa. Azul 2781, no sul, mantém nível de voo 180 via saída Arco. Via Arco, Elefa, solicita como final 160. 160, autorizado. 160, 2781. Para o taxista 3283, 162 a bordo, 3 horas e meia, confirme. 3283, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, é Apache 1, Taxiway India, Taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Autorizado táxi, Apache India Alpha, quanto espera 384. Autorizado linha decolar, pista 1 a 0, vento 0, 900 graus, 1 a 2 mais. A linha decola, tá 1 a 0. Horas 15, corrijo 10 milhas, rumo noroeste sob vetor, passando 3 mil em atenção, é um Alfa Tango 72, desça e mantenha 2 mil pés, 1866, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, ajuste altímetro 1 a 0, 1 a 4. Autorizado X-Ray, da sem seus gráficos, 1866. Meu Papá José de Papá, com a informação que recebeu em curso. Mente a informação em curso que recebeu. Lateralmente meia dúzia de milhas, completa ascensão ao nível de voo 1620, reassuma a navegação na proa de Elessa, agora 8 milhas oeste de Salvador. Cliente direto Elessa, subindo para 160-2781 da Azul. Voo 1168 vai sentir o atento. O 1168 desça e mantenha 2 mil pés, acusando o localizador, aguardando a autorização da final do procedimento de LS X-Ray. Ok, 2 mil, aguardando o Projetuna ou o Interterra com referência. Papá, Romeu, Papá, Juliette, Papá, a informação atualizada em curso permanece em novembro. Papá, Romeu, Papá, Juliette, Papá, controle. Informação em curso permanece no radar. Tiotan 3283. Tiotan 3283, contato radar na decolagem, atenção ao nível 360, via saída Arbor Vigilância. Arbor 360, tá 3283. Estabilizado no 866. No 866, torre de controle 1 no 8.95. 795. Papai Romeu, Papai Juliette, Papai Prossiga. Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, tráfego modificado, tráfego, corrige plano de voo modificado, cancelado aos 5.5, prossiga em condições visuais para o tráfego de Salvador, para o tráfego, reporte não através de Paris, 1014. Salvador, voo 1099, que é a aplicação para a compra 309. Voo 1099, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via UP Azulu 21, e no 360, saída Arbor, Elefa, após Nítico, decola 10, primeira curva, direita, transponder 5133, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Centro Recife na frequência 125 decimal 1. 1, como é? 125 1, você não é 25 1, afirma. 1099, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Não, não, 1099. Então 3197, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Tati 1, taxiway India e taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 1 no 8.95, ajuste no 014. Lateralmente à esquerda deve estar 2 milhas. Regressa a estar 1 no 68. É porque foi entendido que o senhor nos autorizou a final do procedimento. A final é o índice R. Não autorizei índice R, autorizei a final do procedimento. O 1 no 68 está a 1.4 milhas do oeste de Salvador. Depressão esquerda para 020. Limite QD Mike 090, aguarde a autorização da final do procedimento. Esquerda bem, 020, cheque do limite, gol 1168-0 para 2000 pés. Confirma o nosso número, por favor. É o número 1. Pode cancelar e prosseguir visual. Curve à direita na proa 075, reporte estabilizado no localizador. Direita 075, vou reportar. Papapá, Charlie, Índia F, prossiga. Índia Eco, visual para Salvador, ajuste do altímetro no 014, reporte no Través de Interlagos. Livrado 1211, 866. Ainda no espaço aéreo Golf, Charlie Índia Eco, mantenha-se em condições visuais, autocoordenação em 1, 2, 3, 4, 5, a partir da 20ª milha, retorne a esta frequência para... progressão de espaço aéreo controlado. Lizado no ILS, gol 1168. 1168, passe a Duna, completa a final do procedimento ILS X-Ray, chama a torre 1-1-8, próximo amazônico. Ao passar, vai chamar. Em curso November, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via UP November 857 até Mou Sul, nível 360, saída da El, Leda, Irume, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5136, frequência do controle Salvador 120, decimal 8.